playboy pra quebrindagem, alarme de segurança. Agora implora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto. Aí playboy pra quebrindagem, alarme de segurança. Agora implora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto. Tem misericórdia, compaixão, os ladrão tão com os ouvidos pra não ouvir a suplicado socorro, gritos de tiro, agonia do doutor, amordaçado sem respiração, massagem cardíaca, soco e chute no pulmão. Então playboy cuzão, digita a senha, não enrola, que aqui é 15, no pente ou na agulha da pistola. Aí seu sangue jorra por cifrão, cê desce as cordas, que adiantou passar as joias e a chave do Corolla. Nós subimos pro Paraguai e descemos com várias armas, que os menotas vem trepado, gerenciando as bocadas, equipada pela farda do polícia na quebrada. É você, filho da puta, que morre dentro de casa, porque não bota o pé na rua e teme os favelados. De bombeta, roupa larga, com os ferros lotados, de equipado, preparado, com as motos, motor fuçado, invadindo as farmácias, sacando e gritando. É assalto, mãos pro alto, é terror na saída das redes, tomando whisky, Johnny Walker, escutando John Denver. Agora treme com os boleia e os garupa na Falcon, e se desacreditar, vai ter pedaço de grande pro alto. Aí playboy pra que blindagem, alarme de segurança. Agora embora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto. Aí playboy pra que blindagem, alarme de segurança. Agora embora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto. E aí playboy, não sou igual você, cuzão arrombado, que fica se protegendo atrás de um verme fardado, cê tá ligado? Cê bota o pé pra fora da mansão, vai ter projétil de bala varando seu coração. Não pude crescer dentro de uma escola particular, mas fui acolhido pra escola do crime, poder me ensinar lição. Dever de casa, montar e desmontar as armas pra não dar nada errado na hora, explodir sua casa é compaixão. Quando cê tiver amarrado no cativeiro, já que não teve acordo, pode encomendar o enterro, é só ladrão. Tomar na cena de assalto de novo no moio, só bicho solto na busca, cordão de ouro. Quando cê escutar o gatilho e os gritos de socorro, não se assusta, que é só mais uma cena do louco disso aí, que sai as tita com os motor fuçado, as glock na cinta, as droga no porta-mala do carro, os notebook roubados, toca CD do seu importado. Agora faz parte do crime organizado, e é só criminoso que vai pra pista, armado, preparado, pronto pra explodir sua pinha. E é só criminoso que vai pra pista, pra mandar playboy cuzão pra mesa do legista. E na saída do seu clube no final de semana, te enquadra pra pegar suas pratas italianas, no corre dos malote que os monstrão vai buscar. Depois pra comemorar, churrasco pros primos na quebrada, os calibre de ponta, os ladrão vai no apetite. Sobe pro centro e vai direção do Shopping Big, vai enquadrar você dentro do seu Peugeot 307, levar embora e abrir seu crânio na 357. Pode mandar o IML vir recolher o corpo. Foda-se os boys, mas sangrar porque o crime venceu de novo. Aí playboy pra que blindagem, alarme de segurança. Agora embora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto. Aí playboy pra que blindagem, de alarme de segurança. Agora implora por Nossa Senhora, joelho e pede pra santa, porque aqui Deus não ouviu, só suplicado socorro. Perdão é só depois de morto, petrificado no esgoto.